14 de março, no Point Show. Aniversário do DJ Júnior Eletrizante. DJ Júnior Eletrizante. O DJ de maior pressão da atualidade. Mega Robson, Mega Robson e Bebelô Sound. E Bebelô Sound. Ingresso R$10, a festa toda. Camarote 300 para 15 pessoas. Rolha R$50, a festa toda. Vem você também bater os parabéns pro Eletrizante do Pará. Neste sábado, no Point Show. Próximo sábado, todo mundo é meu convidado especial pra estar junto comigo lá no Put Show. Mais um ano, mais um aniversário do Eletrizante. Vem todo mundo que essa já explodiu. Vai, Eletrizante, que tá na hora! E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante. DJ Júnior Eletrizante, o comandante do robô mais lindo do século. Alô, máquina, o robô chegou, hein? Bora começar! Pode jogar tudo pra cima, hein? Toma caqueada, toma caqueada. Vamos começar, vamos começar, vamos começar, vamos começar. Alô, peru! Três, dois, um, já! Tá pegando todo! Pode começar a pressão! Pressão! Pressão! É só putaria, é só putaria, é só putaria! Toma putaria! A parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria! Tô caçando puta, tô caçando puta, tô caçando puta, tô caçando puta! Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou. Chama, chama, chama. O que é que tem uma amiga bandida? Chama ela, chama ela, chama ela, chama ela. Vem, vem. Chama vem, a amiga, vem, chama vem, a amiga vem, que é bandida. Chama, vem, chama a amiga vem, que é bandida. Pode chamar, vem, pode chamar. Vem, chama que ela vem, vem, vem. Bandida, por bandida, por bandida, por bandida, por bandida, por bandida, por bandida, por bandida, por bandida, por bandida, por bandida, por bandida, por bandida. Alô, Maquinão, tô na área! Bandida, por bandida, o Eletrizante já chegou. O Eletrizante já chegou. E a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar, e a pressão vai aumentar. Mais! Mais pólvora! Jogue a buzina pra cima! Ei! DJ Lohan que tá tocando! Hoje não! Todos a bordo! Explode o bagulho! É fogo no parquinho! Então fogo no parquinho, então fogo no parquinho. Então fogo no parquinho, então fogo no parquinho. Taca fogo, taca fogo, taca fogo, fogo, fogo, fogo, fogo, fogo no parquinho, então fogo no parquinho, então fogo no parquinho, então fogo no parquinho. O piru tá fit de pólvora. Então fogo no parquinho, então fogo no parquinho, então fogo no parquinho, então fogo no parquinho, então fogo no parquinho, então fogo no parquinho, então fogo no parquinho. Três, dois, um. Pra cima e grita! Oh! Pra cima! Oh! Oh! E as mulheres que estão solteiras hoje aqui no Magnum, pode jogar a mãozinha pra cima aí! Só as solteiras que estão a fim de beijar na boca! Os homens solteiros, pode jogar pra cima pra mim aí também! Joga pra cima, joga pra cima, joga pra cima, pode jogar tudo pra cima, que vamos no 12! Eu tô aqui no Robson e o rock tá desguiado. Eu tô aqui no Robson e o rock tá desguiado. Quem comanda é o Eletrizante, ele é foda e dá-lhe. Júnior, comanda é o Eletrizante. Explode o bagulho, bagulho, bagulho, bagulho. Já explodimos, hein? Bagulho. Agora joga tudo pro céu e dá-lhe sal, dá-lhe sal. Bagulho. Bagulho. Bagulho. Só os caras doidos jogam a mão e dá-lhe sal. Sal, sal, sal e dá-lhe sal. Sal, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe sal. Sal, sal. Sal e dá-lhe sal. Dá-lhe o sal. Sal. Dá-lhe o sal. Sal e dá-lhe sal. Sal, sal, sal, sal, Sai do sal. Sal. Sai do sal. Sal. Sai do sal. Sal. Sai do sal. Sal. Sal. Sal. DJ Henrique de Ferraz pegou a moto, meteu a puta na garupa e... Toma na pressão, toma na pressão. Se quiser eu vou te dar um amor desses de cinema. Vai, Júlio. Não vai te faltar carinho, plano, assunto. E é o show do Rubi aqui no Tirolê. Se você quiser eu lavo tudo, vou pro mundo com você, meu bem. Nessa nossa estrada só. Alô, Peru! Mais pólvora! Aonde o vento reprisa, onde não haja quem. Todo mundo! A nossa vida. Tá convidado no próximo sábado! Brindar. Lá no Punch Show! Aonde o vento reprisa. Antiga Fazenda! Aniversário do teu parceiro eletrizante, chega junto! Peru! Tomar um banho de chuva, um banho de chuva! Explode o bagulho! Chama tua amiguinha, sabe que nós é o... Alô, Irã! Chama tua amiguinha... Vem, retorna aqui, meu filho! Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Hoje ela tá contigo, amanhã ela tá com outro. Super! Então fogo no parquinho, então fogo no parquinho, então fogo no parquinho. Fogo no parquinho, vai! Pegando todo, pegando todo, pegando todo. Mais porra. Não, vamos botar cabeceu. Não, vamos botar cabeceu. Não, vamos botar cabeceu. Não, vamos botar cabeceu. Agressivo hoje. Vem, vem, vem, vem. Chama que ela vem, chama que ela vem, chama que ela vem, chama que ela vem. 3, 2, 1, é Libra. Não é amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo pra ele, diga logo pra ela aí. Fala a verdade, não ilude, não. Joga no limbo. Diga logo que não me amou. Que não gostou de mim. Não sente amor por mim. Deixa eu tocar o batidão, deixa. O aniversário do Roninho hoje é 160. Acelera, Roninho, Roninho. Alô, Irã. Olha o Melody. Que não te procuro. Próxima sexta tem Mauro Sou aqui no Maquinão, hein? Simplesmente você apareceu. O meu produtor tá na área hoje. Preparei China, China. Pra suportar essa DJ China traveira. O insuperável. Vou mais pólvora. Me abandona. Em você a culpa que não tem. Não vou jogar. De José para Sheila com amor e carinho. Coração quebrado. Já já a gente toca. Você? Que meu amor é bem maior que o medo de sofrer. O meu parceiro Ulisses da Sacramenta. Eu tô logo no parquinho, Ulisses. Eu assumo o risco. Super Tese! Livre! Também tá junto com a gente! Você. Fortíssimo abraço, hein? Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso! Toma, toma, toma! Toma, toma, toma! Chama que ela vem! Chama que ela vem! Chama que ela vem! Pode chamar! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Aí olha pra ele, olha pra ela. E pode mudar-se agora, hein? Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Já falei das nove, agora vou falar das coroa. Falei das nove, agora vou falar das coroa. Panela velha é que faz comida boa. Panela velha é que faz comida boa. Panela velha. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. Já comi a filha, agora eu tô comendo a mãe. DJ China, insuperável. Esse é o cara! Faz o barulho! Alô, Aleixo, meu retorno, Aleixo. Alô, Belly. Vem, Fidesz. Vem, Fidesz. Desejo a você o que há de melhor. Alô, Aleixo, meu retorno, Aleixo. Minha companhia, pra não se sentir só. O sol tá voando. Mar, passagem pra viajar. Pra gente se perder. O meu grande amigo Bola Faz Gostoso. Vida. O homem que comanda o distrito de Quaraci. Está comigo pela retaguarda. E já mandou avisar. Domingo aniversário dele. Laioteiro. É bom demais. Meu melhor lugar sempre é você. Muita resenha. Você é a razão da minha felicidade. Ele já mandou avisar. Por favor, o que ele pode fazer comigo é dar um da gasolina de baixo 550 pra cada DJ. É DJ Mel. E não é pra tocar, não. DJ de todos os ricos. O resto é o resto. O tomate, o batom. Mas eu sou virgem, amor. Você pensa que eu já dei. Te falei, não acredito. Alô, meu casal BH. Bota tiro e empurra, encaixa a mão sem machucar. Bota tiro e empurra, encaixa a mão. Alô, Irã! Então chega aqui, meu filho, rapidinho. Machucar. Hoje eu só quero vida. Bota tiro e empurra, bota tiro e empurra, encaixa a mão. Bota tiro e empurra, encaixa a mão. Bota tiro e empurra, encaixa a mão. Bota tiro e empurra, encaixa a mão. Bota tiro e empurra, encaixa a mão. Bota tiro e empurra, encaixa a mão. Hoje eu só quero vida. Perdei os meus 18 e eu nunca vi. Eu nunca sempre quis ficar desde que eu tinha 16. Mas mamãe e o papai não deixam. O Mauzinho já chegou chegando. Fala, Mauzinho! Vira, Erika! Tá tudo certo, tá em casa! Fala, Ulisses! O Michael! O da Pop 10! Vigia! Junto com o Sanderson Bob dos Moleques da Baixada! Galera de Quaraci! Mas nessas horas! Quem é que tem um amigo corno? Só que tem um amigo corno! Aponta pra ele, aponta pra ele, aponta, pode apontar, pode apontar, aponta, aponta pra ele, aponta, aponta, aponta pra ele. Te liga no medley do corno agora. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se eu fosse mil grau, tu era corno na moral. Se tu fosse mil grau, não era ex, era um Bruninho da CD Diesel. Corno na moral. Quem tem amigo corno? Quem tem amigo corno? Quem tem amigo? Quem tem amigo corno, hein? Tem amigo corno. Alô, corno. Alô, corno, tu se fudeu. Tu que banca ela, mas quem toma ela sou eu. Alô, corno, tu se fudeu. Tu que banca ela, mas quem toma ela sou eu. Alô, chapa! Alô, tu se fudeu. Virou, tá aí? Ela, mas quem toma ela sou eu. Alô, corno, tu se fudeu. Tu que banca ela, mas quem toma ela sou eu. Tu que banca ela, mas quem toma. Alô, Irã! Nosso técnico já, hoje. Alô, Irã, não chega, garoto! Toque eletrizante! Deletrizante toca essas quando fico agoniado. Te aperta, meu gangá. Deletrizante toca essas quando fico agoniado. Baixa pra lá, boi, reinagem! Ego! Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado! Cuidado, ele pode estar do seu lado. Quem tem amigo corno, dá nele um abraço. Já sabe quem é, né? O meu parceiro DJ Lúcio. O homem da morena safada do por ali. Fortíssimo abraço, viu, Lúcio? O do F10 dele. Júnior. O chifre desse tamanho nem passa no portão. O Dedê, maçã, orelha, real baixada. E nem tá me ligando. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno manso. De quem que eu tô falando? É do corno manso. Terminou porque ela traiu, mas voltou depois. Terminou porque ela traiu, mas voltou depois. Ela é safada e ele é boi. Jaqueta mangangá, gá, gá, é boi. Gá, gá, gá. Jaqueta mangangá, gá, gá, é boi. Gá, gá, gá. Jaqueta mangangá. Cuidado, ele pode estar do seu lado. Cuidado, ele pode estar do seu lado. O que tem amigo corno? Dá nele um abraço, dá nele um abraço. Dá nele, dá nele. Pode abraçar ele, pode abraçar. Pode abraçar que tá liberado. Abraça ele, abraça. Abraça ele, abraça. Abraça. Para eletrizante, para eletrizante. Vai tocando, vai. Vai tocando, vai. Bota daquele jeito. Daquele jeito que a galera gosta. Me desculpa, pai, me desculpa, mãe. Hoje eu vou sarrar pro chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei pela primeira vez, confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei. Quando eu conheci os pais, fui logo pro setor. Veio o DJ e de quatro me botou. Veio o DJ e de quatro me botou. Vai, DJ, não para de tocar. Libera o play, garoto. Fiz de tudo por você, mas você não me deu. Deixando claro aí, Fagner. E a minha vida e você. Só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Que em breve eu que vou rir da sua cara e vou ver você chorar me pedindo perdão. Pode chorar. Não pode chorar. Pode chorar, vai. Pode chorar. Pra mim, olha agora! Ai, ai, ai, amor! Júnior, Júnior! Júnior eletrizante, roubaste meu sentimento. Vamos juntos, galera! Próximo sábado, dia 14! Sabadão! Aniversário do eletrizante lá no Point Show! Vem todo mundo, vem todo mundo! Que é melhor? Ingresso R$10, a festa toda. Bolha de bebida R$50. Camarote esgotados. Hobby e Bebelô, sucesso total. Ai, ai, ai, amor. Eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu. O G. Rodrigo Show e o José Mil Grau. Manda! E cadê a galera do Flamengo? Aê, aê, aê! Galera do Palmeiras, do Corinthians, pode jogar tudo pra cima aí. E continua. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. O Everton Moura. Toma, toma, toma. O cara que comanda o Viseu, DJ Rafael. Toma, toma, Silva. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. A hora é essa, vai. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Vai, moleque doido. Joga pra cima. Vai, moleque doido. Dá-lhe o sal, vai. Sal, só os caras doidos jogam a mão e dá. Sal, sal, sal, sal, sal. Sal, sal, sal. Joga pra cima. Dá no sal, dá no sal. Sal, sal, sal. Alex do lanche tá na área. Sal, sal. Batira o GDK. Joga pra cima. Sal, sal, sal, sal. Joga pra cima e dá no sal. Sal, sal, sal. Sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal, sal. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. É hora de caquear, hein? É só putaria, é só putaria, é só putaria, é só

uma vizinha fofoqueira aqui no Teralé, pode jogar a mãozinha pra cima aí. Quem tem uma vizinha fofoqueira, quem tem um amigo viado, dá o grito. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te analisar. Júnior. Timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te analisar. Pode sentar. Pode sentar. O meu amigo DJ Henrique Trimigíria. O Julião Cardoso. Nada, pode dançar pelada se te... O Terclay. Pode dançar pelada. O Júnior da mídia. E tá, nem você. Pro Serginho. Vamos juntos. Vê você descer. Lança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança tudo agora, eu quero ver você descer. É viver real, um exemplo de dizer mulher, não parar. E doida! Vitinho, o Rogério, a ideia do bar da Neide. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir. Vai explodir. Vai explodir. Todos os... Agora, hein? Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. Bum. Explodiu. É o Rob sacudido do Magnão. Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Vamos lá. Suponha que eu sou alien. Chidala. Que assim vai ser mais fácil de entender. Chidala. Começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? Sem te tirar. Família Super Tese. Quem é que tira o seu? Meu amigo Bola faz gostoso. E aí, Bola? Tá na retaguarda. Dúvida quem? Meu amigo Renan. RW Multimarcas. E aí, Renan? Professora Andréia. E aí, Glauce? Vamos juntos. Eu tô voando alto, se for na minha luta e trabalhando dobrada. Eu tô voando alto, se for na minha luta e trabalhando dobrada. Todo show elas tá me querendo. Sabe que o eletrizante é o cara do momento. Júnior. Com onda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá o Sassa Moral. E a nossa o Dieguinho, o copiloto Moral. E as princesas Lana. Eu vou tá aqui com a gente. Porque minha maior merda é deixar minha família velha. Pode crer. Eu tô voando alto. O Sassa tá por aí, tá? Minha luta e trabalhando dobrada. Chega aí, Sassa. Sigo na minha luta e trabalhando dobrada. Todo show elas tá me querendo. Sabe que o eletrizante é o cara do momento. Como passava, não podia passar o tempo. Porém, morenita sola, cada uno en su lugar. Morenita sola, cada uno en su lugar. Que doida! Morenita sola, cada uno en su lugar. O Maico, da Pop 10, de vigia junto com Sandson. O Sanderson. O eletrizante tá na área agora. O Bob dos Black da Baixada de Quaraci. E agora o rock tá bacana. O bagulho tá tão doido. Tem até uma mexicana. Joguei logo aquela tese pra levar ela pra cama. Sai em mim, latica. Se você fica cansada, você desce para o corpo. Sai em mim, latica. Que passa as mosquitas. Sai em mim, latica. Mas tem que tocar a nossa. Não vale a pena lembrar do que preciso. Pule Vinícius da Sacramento. Não vale a pena chorar. Vem no malzinho. E aí, Erika? Mas o seu beijo ainda sinto o sabor. E do seu peito ainda sinto o calor. E se eu beber, esconda um celular. Tem o DJ Fábio e o performático. DJ Júnior Eletrizante! Vamos, Júnior! DJ Júnior Eletrizante, o comandante do robô mais lindo do século. Comemorar, eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata, que vamos embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça, fazer fumaça. Olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce. Luan, olha o... e a Loura, o Carlinho, o Xeleca tá comigo. Que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce, olha o movimento que ela desce. Pra comemorar, eu levo as gata, eu levo as gata, eu levo as gata, que vamos embrasar, fazer fumaça, fazer fumaça. O comandante! Natando os super meninos. Vira o Vitinho. Tá comigo. Quando as crias já era. Entendendo o Face. Vai sentar, vai sentar, vai sentar, vai sentar por cima. Vai. Já não deu o Paulinho Carnes. O homem que comanda. Era das Urubigos. E aí, Paulinho? Movimento que ela desce. Paulinho Carnes no telão. Movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Olha o movimento que ela desce. Se teu ex não te quis, se teu ex não te quis, tem quem queira. Bobo foi que te perdoasse de bobeira. Que tal não tem Júnior de compromisso? Vem curtir a vida de solteira comigo, moço. Eu não quero me meter a relação. O meu parceiro Robert Tato tá na área. E aí, Robert? Vou mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. O homem que vai jogar o Pablo Escobar no braço do Eletrizante. Você junto o balde. Olha a responsa do cara. Puta, cê é dia de baile. Cai, olha o troco. Tu vem ficar comigo só por um momento. Te prepara. Proibido se envolver com sentimentos. Tá. Desce, desce, desce, desce, desce com atenção. Senta, senta, senta, vai travando a bocetinha. Senta, que fica dividida. Tá com a boca putaria e vem curtir a vida então. Desce, desce, desce, desce, desce com atenção. Senta, senta, senta, vai travando a bocetinha. Senta, que fica dividida. Tá com a boca putaria e vem curtir a vida então. Dororão, dororão, dororão. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo. Bruno Verdeiro. Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de vapo, vapo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência. E aí, Bruno Verdeiro? De quatro. Caiu, Bobinho. Rabo, de quatro. Tá aí comigo. Rabo, sequência de toma. E o Renanzinho, tô nevendo. Vapo, vapo, de quatro eu jogo rabo, de quatro. Um abraço aí pra remoçada do Teroné. Toma, sequência. Tá com a gente. Te avisei, não se envolve no meu papo. Não passou de um boato pra você enlouquecer. Eu te dei prazer, tu pediu prazer. Agora o que eu posso fazer? Eu não quero mais você. Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé. Muito louca na onda do boldin. Chamei os cria pra base, vai rolar chuva de lim. O Domingão das Marcantes. Jogo rápido. Aqui no Macrão. Eu jogo. Fox e pressão. Tá de toma, toma. Ideia pressão. Rápido, rápido. Eu jogo rápido. O Iraque som. Sequência de som. Vai ser sucesso, hein? Sequência de som. Já que a gente tá nesse clima. Não importa se ela puta muito tempo. Se ela desce, sobe no tempo. Deixa ela, hein? Ela é puta, mas também tem. O Léo GDK. Ela é puta, mas também. Alex do Lanche. Ela tá. Gatinho GDK. No setor do cara, hein? Não para. Na vizinhança. Não para. Tá que não para. Bora, meu filho. Ela tá que não para. Tá que não para. O Castor e Vindo. Vera Luísa. Leandro Borges. E a Thaís Barbosa também tá junto comigo, hein? É pena gostosa e vem mexendo. Mostra o seu talento. Ela é puta, mas tem sentimento. Vai vendo. É do jeito que a galera gosta aqui no Maquinão. Vai, Eletrizante, toca, garoto. Eu sabia que ela viria. De longe sinalizou pra mim. Tá lotado de mina gostosa, mas você eu chamo no dedinho. Eu tô chapado, cheio das vontades de te mandar o meu. E hoje, tem festa aqui, viu, gente? 99 eu pago, piloto vai. Só chegar que hoje vai explodir aquilo, Maquinão. Não deram, não disseram o que era. E ela. E sexta tem Mauro Som. A raba na frente. Sexta tem Mauro Som aqui no Maquinão. Da dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. E ela vem, né? E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném. Quer botar dona braba, isso eu vou te dar também. Só botar dona meu bem, só botar dona meu bem, só botar dona meu bem. Terminou comigo, faz um mês, arrependeu. Vixe, fodeu, fodeu, fodeu. Já tava em outra bala das amigas que caiu. Vixe, fodeu, fodeu, fodeu. Elas vão pro... Segunda parte do aniversário do Bruno Felipe. Aqui no Rob, né? Pega meu robô. Pra quem deu a fuga? É fuga na dona de casa. Vou atrás das putas. Quero cachorrada. Na fuga, né? Que hoje é dia de balada. Com minhas vontades de graça, então. É dia dona de casa. É fuga na dona de casa. Vou atrás das putas. Quero cachorrada. Que hoje é dia de balada. Com minhas vontades de graça, então. É dia dona de casa. Tá ligado? Aê! Meu coração tá partido. Então isso quer dizer que eu posso ter duas namoradas. Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau. Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau. Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau. Pra você foi tchau, pra sua amiga é pau. Começou! Foi tchau. Vai começar, putaria! Te prepara, hein? Se prepara. E eu? Que eu vou te botar. DJ Junior. Toda praça pra. É só uma entrada, mas eu não vim pra ficar. Só uma entrada pra dizer, passei por lá. Prepara. Quem sou eu? Sou o brabo que passou, ela escolheu. O meu amigo DJ Erimilson Pressão. Tá em casa, né, Erimilson? Apaixonado. Estamos juntos. O aniversário da Samanta. E manda um abraço aí pra mãe do Leandro Borges. Leandro tá na área. Mãe do Leandro, controla ele hoje, viu? Te prepara. Qual o nome dela, Leandro? Para, que eu vou te mandar, te... Fala o nome dela aí, meu filho. Para, toda pra sentar. O Pedrinho cresceu e não tem quem me segurar. Hoje nós bota um pouco, elas não pedem pra parar. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei. Letícia, botei o copo dessa. Letícia Borges. Botei uma bala boa, uma bala que bate a. Para a área. Botei uma bala boa. Bora, bora. Bala que bate a onda. O punho do depósito. E o José. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Eu que sabotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. No hobby, é muito mais emoção. Vamos dançar. Instiga dessa danada, movimento e vem por cima. Vai sentando aí, bolando vai. Vai sentando aí, bolando vai. Instiga dessa danada, movimento e vem por cima. Vai sentando aí, bolando vai. Vai, vai, vai. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando esse bunda no chão. Sentadão, sentadão. Olha o movimento que ela faz jogando seu bundão no chão. Chão, chão, chão, chão, jogando seu bundão no chão. O caça de carne, Sulubigos. Já no telão aí, Fagner. Empresário Saúde, estamos juntos. No telão. Envolvente na malemolência. O homem que manda e desmanda lá na feira da Muduruku. Com a novidade nova. Vai, Daniel Cardoso. E dentro do brega, né? O caqueado, vai. Chama o Rick, facinho, o Júlio, o Derclay. E vai pra cima, garoto. Eu já lancei. Chapuletei. Chapuletei. Chapuletei, chapuletei, chapuletei. Chapuletei. Equipe Paula Máquina. O Wailo, o sobrinho do Beijo Boy. E o Beberando. Estão junto com a gente. Chapuletei. Essa mina Gabriel Beat que produziu. Vai, vai, vai. Essa mina tem a cara de safada. Eu sou mais ainda e não quero saber de nada. Só te paga, só tapinha no povo. Bruno Verdelho. Se o teu cabelo é safado. Aí ela pediu pra ti, diga, sabe? Ixi, eu dando na bunda dela e ela só falava: dale, dale. Mais, né? Lava Jato Baru Prime! Valeu, hein? Agora bota a mão no joelho. Joga teu popozão, joga aqui, joga teu popozão. Joga teu popozão, sal, sal, sal. Um abraço aí para o. Joga teu popozão. Os caras doidos. Joga teu. Da Três Maria, daqui do Terolé. Popozão. O Caio. E aí, o tio bebê. Joga aqui, e o Diego Cleia. Joga teu popozão. Joga teu popozão, sal, sal, sal, sal. Joga teu. Joga teu. Joga aqui, joga teu popozão. Joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga aqui, joga teu popozão. Popozão. E aí, chapa. Novidade nova, ei, ei. É o Bial escamoso. Mas Jeff te calou, eu tô só calado. Eu viciado em putaria, ela quer namorar comigo. Calma, bebê, eu não quero compromisso. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Depois que perdeu o cabaço, olha o que ela tá dizendo. Engravidar, a culpa é sua, não é minha. Foi você quem jogou na pepeca. Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas. Que o Gabriel comeu minha tcheca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo na pepeca. Tomo, tomo, tomo, tomo, tomo, tomo. O Michael Pop 10 junto com o Sérgio Magalhães de Quaraci, o Babi dos Black da Baixada, o Natano Super Meninos, todo mundo ao lado. Comeu a minha tcheca, o Gabriel do Corão, que comeu a minha tcheca. Tio eletrizante, toca aquelas marcantes que o meu pai chora. Que tal a gente começar a puxar? Aquelas da época, né? Bora, Rimilson. Rodrigo Show, Vitinho GDK, o original de Coraci. A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. Original. O amor nasceu. seu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais até você dizer me adeus. Sofri. Já já a gente toca. Oh, e ver aqui sem teu amor. Você! Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim, eu prometo amar-te e ser só sua amor. Volte pra mim. Esse aqui é o lado da nave do Rob. Alô, Bonfrini, rapidona. Manda beijo molhado. O sabor da paixão. A primeira vez que te... Aquela sequência, né? Pastor Henrique Coutinho, Rafael Cabral e a Dona Brenda, o Pitec dos Humildes, e a Lohane, o Lobo dos Humildes, alô Jennifer. Mãozinha que gosta, né, mãozinha? Valdir, na sacramenta? Primeira? Primeira vez que o amor se entrega, que minha vida vai bem e você me entende que sonho. E BRW! Te amo. Fala que é teu DJ Junior. Meu coração foi tão forte assim. Me sinto apaixonado. E dessa vez, se queres saber, verás todo o carinho que sinto por ti. Aí de repente o cara não sabe direito, né? Já não sei o que o coração quer dizer. Meu coração inocente, um coração que tanto te amou. Tu sabes que no mais profundo de minha alma sinto teu amor. Meu amor em ti não foi uma ilusão. Me lembro, vejo o que vivi. Bora ver, peru! Porque me curaste quando estava sofrendo. Peru tá queimado. Com o coração partido. Foi no lava-naves como um sonho. Quero te pedir que... Alex do lanche. Doni, tu me abraçaste quando estava frio. Apaixonado. Mas o amor surgiu. Amor foi nesse clima que rolou. E aí, Léo? Famosa gostilha. Mesmo se tu te vai... Demoral. Falou, Irã, comissário. Lava-naves, o amor surgiu. Manda escave dois. E a comitiva japonesa junto com a gente. Deixa aquela bunda, japa. Sem você o tempo é longo. É tão forte. O Davidson Tato. O que tenho por você. Tá aqui. Oh yeah. Você é dona dos meus. Tu já desligou tuas coisas, japa? Imaginando a tua boca dizendo assim. Pra mim, Lourinho do Rango. Você parece tá comigo. Que precisa aprender. O meu amor jogou fora a vida que me fez soltar o poro. Não esqueça um dia quando você menos esperar. Onde eu não estiver, a minha voz vai estar. Não adianta. Esconder, eu tô machucado hoje por você. O meu coração é um menino que chora por dentro. Murilo, que dá 160. Tá comigo. Olho nos olhos, te falei, amor. Que na vida tudo passa. Isso tudo passa. Que fase. Forte abraço, meu parceiro Dog Show! E aí, Dog? Rubi que dá aquele tapa. O visual do meu parceiro Rodrigo Carvalho, estamos juntos, hein? Rubi conhece! E aí, Dog? Forte, ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Louco amor! souber, pode cantar. Me diga por quê. Não pensa mais em mim. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Bola tá gostoso. Bebei, quem... E aí, bola? Então por que me abandono? O que que tu quer? Hobby! Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada. Já no telão aí! Que você... O meu parceiro Malk do Ouro! O homem que comanda o ouro e Belém do Pará, Malk do Ouro! Se for... E aí, Malk, tamo junto, hein, garoto? No telão! Show em nosso... Empresário Malk do Ouro... Olha, vou te provar... Canta bem alto aí! Escute essas palavras... Escute essas palavras... Oh! Esperando a sua volta é o meu coração. E você deixou de lado... Toca desde junho, clean. Nossa canção que é. Tu é forte, hein, Brasil? Eu vou lembrar. Nós dois. A hora dos áudios é agora, hein? Não vai desbloquear ela, pelo amor de Deus. Né, Marley? Né, Marley? Você guarda? Guardo no peito tanta saudade. Ela não se despediu, nem disse adeus. Eu levo a vida assim. É noite sem luar. Peço para Deus com todo o coração trazer ela de volta pra mim. Os dois. E ela, só vocês dois. Derrubi. Chamaria outra vez. Ele é o Cardoso, tá apaixonado. Chamaria outra vez. Ele é a Juninha. Pra você nunca duvidar. E vai sair o casamento, tá sabendo, Júnior? Como fogo no teu olhar. Fiquei sabendo desse casamento, não chegou convite, não chegou nada. Mas a gente tá por aqui, né? Vai que chega esse convite pra gente curtir esse casório, né? O que tu diz? Pra aquela gaveta que te perturba, a hora é essa, hein? Não complique, não sou mais sua. Muito simples, só fazer um mais um. Um mais um dá dois, menos você sou eu. Vou viver o meu amor, sei que sua não sou. Banda, desejo proibido. Prepara na casa da uísque aí, Fagner. Você encontrou? Encontrei o amor. Já no telão aí, na casa da Whisky. Só não posso. O meu empresário Luciano. A ladega mais bombada de Belém do Pará. E os melhores preços você encontra na casa da Whisky, viu? O delivery da sua bebida só na casa da Whisky. Já no telão. Amor, é nós, Luciano. Fechadão com o Rob. E com ele, viu? O eletrizante do Pará. Quem souber pode cantar bem alto aí, viu? Mas que lembranças, uma louca paixão. Vendes pra mim que... O que com o Alex e o Vamp? O comitiva do japonês? Tá comigo, Jujinho. Meu amor. Japa! Dançar.